essas meninas não dormem e nós menos ainda. Se o Morbeck hoje fode, imagino Ananias. Ontem chapei que nem vi, fiquei bêbado e pronto. Hoje eu tô pra chapar de novo e os meus parça tá como? O rei tá aqui, servindo estoque azul pras mina. O rei tá aqui, bancando pro de Mary pras delícias. O rei tá aqui, tipo leão que tá na embalagem do chamate. O rei tá aqui, colecionando calcinha pra ser sucesso mais tarde. Ela é sucesso e maconha te dá um calor. Se tá pro crime, só vem pro palácio do amor. Já tive Rapunzel, Chapeuzinho e palhacinha, mas o sucesso de hoje é essa Arlequina. Essas minas sucesso, confesso, tô perplexo. Eu tenho que tá com elas pra me sentir completo. Essas minas é loucura, correndo pela casa semi-nua. Mary chapa e a maconha te o leva à lua. Servindo estoque azul pras mina. O rei tá aqui, bancando pro de Mary pras delícias. O rei tá aqui, tipo leão que tá na embalagem do chamate. O rei tá aqui, colecionando calcinha pra ser sucesso mais tarde. Confesso que me apaixonei pela sua forma de olhar. Seu corpo semi-nu faz malandro delirar. Essa noite tô bem acompanhado com essa Arlequina do meu lado. Tô pronto pra mais uma, mesmo que seja pecado. Vou deslizando minhas mãos em seu corpo em frente ao espelho, imaginando você sem baby doll vermelho. Essa noite é sucesso, essas gatas tão semi-nua. Gata, essa noite é sua, a brisa te leva à loucura. Baby, eu vou te fazer um convite, cabe a você aceitar. Independente do querer, você vai é gostar. Estamos na mesma vibe, a noite é uma criança, tá tudo perdido. Linda Arlequina já topou em fazer um amor comigo. Ela já é minha fã, tá curtindo meu Instagram. Essa noite é sucesso, vou ser seu Don Juan. Querem curtir a noite com Ananias Morbeck e ficar sem roupa? Essas minas assanhadas, elas são livres, leves e soltas. O rei tá aqui, servindo estoque azul pras mina. O rei tá aqui,